graça ele perdoou todos os pecados meus. Quando eu não conhecia este evangelho de grande poder, pensei assim, pensei assim, vou dizer: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Tendes piedade de mim, Senhor, eu preciso de ti. Existe sim.